essa moçada com gana. O pessoal do gargarejo treme de desejo sacana. Nos lábios vão dançando as línguas profanas. Nos lábios vão dançando as línguas profanas. Rumba, vamos lá, rumbeira, a vida é mãe solteira em Sitim. Remexe feito pau no tacho, ai esse penacho sem fim. Deixa a dor no espelho do camarim. Deixa a dor no espelho do camarim.